11h05 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e neste último sábado, durante a visita das ministras Gleisi Hoffmann da Casa Civil e Isabela Teixeira do Meio Ambiente à cidade de Marechal Cândido Rondon, para a questão do cadastro rural aqui no estado do Paraná, houve um protesto de indígenas, mais um protesto de indígenas aqui no oeste do estado. Para falar até a respeito da situação de como estão os indígenas aqui na nossa região, eu vou conversar neste momento com o Diogo de Oliveira, ele que é indigenista especializado da Coordenação Técnica Local da FUNAI na cidade de Guaíra. Bom dia, Diogo. Bom dia. A questão indígena voltou à pauta do noticiário nos últimos meses, em razão principalmente do pedido de demarcação de terras aqui no oeste do estado. Os agricultores rebatem que em muitas áreas já não há um índio sequer há muitas décadas. Qual que é o real panorama? O que é que temos que pegar como base para iniciar essa discussão a respeito de um assunto tão delicado como este? Bom, o que acontece é que a região do todo do oeste do Paraná é uma região que se conhece que de uma densa ocupação indígena e uma ausência do Estado brasileiro, principalmente com relação à questão de regularização fundiária. Então a gente tem vários grupos de indígenas que permaneceram espalhados em várias áreas, em alguns pontos desse território, e hoje eles demandam um reconhecimento dos direitos territoriais constituídos, né? A situação é mais crítica em quais municípios hoje, atualmente? Olha, hoje a gente tem a presença de populações indígenas Avaguarani nos municípios de Guaíra, Terra Roxa, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu, Diamante do Oeste e Matelândia, na divisa de Matelândia com Serranópolis do Iguaçu. Além de existir uma população indígena, essas são as populações aldeadas, existem grupos desaldeados morando na cidade, morando em fazendas, então tem uma em vários municípios da região. E a gente verifica, por exemplo, aqui na nossa tríplice fronteira entre Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguaçu, na Argentina, a gente verifica, especialmente no lado paraguaio, em Ciudad del Este, uma grande população indígena numa situação bastante complicada próxima à rodoviária de Ciudad del Este. Enfim, é uma situação realmente de mendicância, muitas dificuldades para viver, e muitos desses índios acabam fazendo essa travessia da fronteira em direção ao Brasil para tentar melhores condições. Isso é comum também nas outras áreas aqui no oeste do estado, essa troca de membros, por exemplo, indígenas guaranis do Paraguai passando aqui em direção ao território brasileiro? Bom, na verdade, o povo guarani é um povo transfronteiriço que circula nessa região aí do Rio Paraná desde antes do estabelecimento das fronteiras nacionais. Eles sempre ocuparam tanto o lado paraguaio, quanto o lado argentino, quanto o lado brasileiro. Inclusive, a gente tem vários relatos de remoções forçadas de indígenas do lado brasileiro para o Paraguai. Porém, a gente não atua junto às comunidades que estão fora do território nacional. A gente trabalha com os indígenas que estão residindo nesse território, embora a gente saiba que eles são um povo transfronteiriço, que vai para o Paraguai, volta para o Brasil, vai para a Argentina, que circula nesse território há milhares de anos. Este protesto que nós tivemos no sábado agora, essa manifestação durante a visita das ministras Gleisi Hoffmann e Isabela Teixeira ali em Marechal Cândido Rondon, o pedido principalmente foi para que se agilize, para que se faça de alguma maneira a demarcação de terras para que as tribos possam se estabelecer aqui no oeste? Então, essa foi uma organização, uma manifestação organizada pelos próprios indígenas, onde eles estão pleiteando, tentando chamar a atenção do poder público para a situação de vulnerabilidade social que eles estão vivendo. A gente tem problemas, a maioria deles não tem atendimento à saúde, à educação, não tem direitos fundamentais de cidadania, sofrem violência, tem um índice de suicídios muito grande. E na semana passada, no caso, foi assassinado um indígena lá em Guaíra, um ato de violência gratuito. E muito das razões dessa violência que eles estão submetidos é a falta de regularização fundiária, cuja paralisação, cujos estudos foram paralisados por determinação da Casa Civil. Então, foi uma manifestação dos indígenas tentando chamar atenção para essa situação de fragilidade e para a necessidade de continuidade dos estudos de regularização fundiária para a pacificação dos conflitos aí na região oeste do Paraná, principalmente em Guaíra e Terra Roxa. Agora vamos até analisar um pouco a situação, porque a gente acompanha os agricultores, inegavelmente eles têm uma presença maior até nos canais de mídia, conseguem expor com mais destaque a sua bandeira de reivindicação. Quando falamos especificamente desse pedido de regularização fundiária, a argumentação do lado dos agricultores é de que há locais em que há mais de 3, 4 décadas existe uma ocupação contínua dos agricultores e que não haveria índios nos locais. Como é que fica essa situação? Que terras eles estão pedindo? Como é que você também, pela parte da FUNAI, consegue enxergar toda esta situação, que, afinal de contas, é também um debate no âmbito legal aqui no território brasileiro? Bom, do ponto de vista da coordenação técnica de Guaíra, a FUNAI tem tentado fazer ações estruturantes, sobretudo para atender os indígenas nos seus direitos fundamentais de cidadania, de saúde, educação, e distensionar a região como um todo, estabelecendo acordos judiciais e fazendo a intermediação com outras instâncias do poder público. A questão da regularização fundiária, ela só pode ser feita a partir de estudos de um grupo técnico, qualificado, multidisciplinar, que vai verificar qual seria essa área e aí vai, então, verificar qual que é a natureza dos títulos, qual que é o tipo de ocupação que vem sendo exercido nessas regiões, se é posse, se tem titulação pública, se tem escrituração. Então, qualquer termo sobre a regularização fundiária, ela só pode ser feita a partir do estudo técnico, da constituição desse grupo técnico. Sem isso não se pode falar nada. E a ação da CTL Guaíra, da coordenação em Guaíra, é justamente esse diálogo, essa capilaridade com outras instâncias do poder público para atendimento dos direitos fundamentais dos índios, de cidadania. Até uma pergunta que nos chega aqui através da internet: aproximadamente quantos mil indígenas ainda temos aqui no oeste do Paraná? A gente não tem uma estimativa precisa por conta das populações que estão vivendo em cidade e aquelas que vivem prestando serviços em fazendas, mas a gente estima aí em torno de 3.500 a 4.000 índios Avaguarani no território brasileiro, aí nessa região do oeste do Paraná. E são principalmente a Avaguarani que residem aqui na região oeste? Sim, são a Avaguarani. Conversei aqui na CBN com o Diogo de Oliveira, que é indigenista especializado da Coordenação Técnica Local da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em Guaíra, falando um pouquinho a respeito deste complicado panorama enfrentado pelo indígena aqui no oeste do estado. Diogo, muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da CBN. Opa, eu que agradeço, Guilherme, tudo de bom. Bom dia para você.